Salvador, muito bom dia, 757 no 7, pode estar da 35. 7 no 7. No 7, a linha decola C35, vento é de 340 graus com 2 nós. Autorizada a linha decolar C35, objeto 57 no 7, curva à direita, pá. Poderia confirmar o vento pro 577, temperatura? Temperatura 26, o vento 350 graus, 02 nós. 577. Dinheiro bom. Pesada Recife, nível 090, via Golf 677, decolagem da pista 17, curva... Correção, tem condição de decolagem da 17 ou da 35? Vai decolar da 17, com a esquerda na Conde, controle 1935, seu transponder 0263. Vai decolar na 7, decola para Recife, 090-277, decolar da 7, curva esquerda, sair da Conde, controle 1935, transponder 0263. Correto, 1935, confirme o PAB. PAB 1-0. 1-0 agora, acionamento reforçado. Acionamento reforçado, para o PAB. No 7, decolada 01, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, pegado. O FJ 7017 ONA 7. Web 717 controle, meu cordial contato radar, voo e Leda, suba sem restrições. Voando Leda. Até agora, Cordão 7, copo. Sete, quatro, nove, torre. Prossiga, senhor. Chame o solo agora em 121.9 para a cópia da autorização com fim. 121.9, obrigado, senhor. Alô, bom dia, agora é definitivo 6749 para o Confins. 749, cliente, só um minuto para cópia. Aguardando, grato. Vai, Corona 7, estacionado, pronto, você tá. Achando 7, até o hotel, ajuste em Salvador, 1014. 7, até o hotel, 1014, tá, Corona 7. E 6749, tá pronto pra cópia? Prossiga, senhor. 749 autorizado Salvador Confins, nível 340, decolada 17 com curva pela direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5532. Autorizado Confins, 340, decolada pista 197 direita, da El Leda, Leda Bridge, 1935, controle 1862, 5532 transponder, solicita pista 35 para decolagem. Web 6749, em Bridge, intercepta Upper Zulu 16. Em Bridge, Upper Zulu 16, o sim, 6749. Web 6749, nível será coordenado, cortejo transponder. Correção, a saída será coordenada, cortejo transponder. 5532. Web 6749, cotejamento correto, reporte ponto para acionamento. Reporte ponto nesta, se possível já coordenar com a torre aí, nossa saída será 35, se possível. Gente. É 749, pista 35, decola após decolagem, curva pela direita. 35 após decolagem, curva direita, obrigado, tá recebendo. Tudo, senhor. Chame Recife, 251. 251, muito bom dia. Dia. Touro no 7 na escuta da torre, do sol. Mais touro no 7 na escuta do sol. 7, 98, 5898. 5898, solo 1219 para cópia. Não, não, senhor, eu queria só as condições, qual é o vento predominante agora, por gentileza? Vento calmo. Obrigado. Eita. 5808, Goiás. Guardião 07, prossiga. Hotel para cruzamento. Hotel Léo Pastor 1-7, não, Hotel Pastor 1-7. Pastor 1-7, segue o follow me da Infraero na Hotel, ok? Tá visual, vai seguir o follow. Tem o tempo de voo? Gente, qual a radial ideal de saída? Gente, forme para iniciar a decolagem com proa norte Guardião 07. Calma, informe fora do solo, Guardião 07. Eu poderia confirmar apenas a distância que fica a Caraíba? Solo, Pastor 07. Delta para Alfa. Instruções, táxi até Alfa 7. Gente, Pastor 1-7, autorizado táxi via Delta Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, Pastor 1-7, via Delta Alfa. Aquele Delta livre acionamento, chama pronto para o táxi. Reporta na Lima. Alfa, Juliette. Pátio Mono, reportará na Lima, o Pastor 1-7. Olá. 07, prossegue com proa norte, avistado fora do solo aos 1-0. Aguarde transferência de comunicações, Guardião 07. Ok, aguardando transferência, Guardião 07. Web 5808, tá pronto para COP? Siga solo web 5808. 5808, tá pronto pra copy? Eu acho que foi feito uma DLA 5808, a gente já tá confirmando aqui com o pessoal de solo se vai seguir pra confins ou pra... Mas tá pronto copy. 7, acende a 1 no meu pé e chame o controle 119 decimal 35, bom voo. 1-9-1-0-10-19-35, Guardião 07. 5808, autorizado Salvador Goiás, nível 340, decola da Goiânia. Salvador Goiânia, decola da 1-7, concorra pela direita, saída Arbor, após Arbor, Elefone, intercepta pelo Zulu 1-7. Controle 1-9-35, aciona 5546. Autorizado Goiânia, nível 340. Na Alfa Zulu 1-7, decolada 1-7, com curva direita na Arbor Elefa, transponder 5546, controle 119-35, web 508. Desde transponder 5808. 5546. Suficiente, prossiga visual na escuta, informe livrando a zona de controle. Informa lá, livrando a zona, Guardião 07. São Hotel. Trip 9960, minuto, segundo para a cobra. 9960. Pode informar a saída prevista? O 9960, saída prevista da El, pois da El Leda. Da El Leda, 9960. Papa Romeu Lima na escuta do solo. Lima, decola da 17 com curva pela direita, Salvador, Costa Azul, 500 pés, litoral sul, controle 19.35, controle 118.6, aciona 0140. Decola da 35, pastor. Direita livre, ingresso de decolagem, pista 35, após curva direita para o perfil da Conde, o pastor 17, vento calmo. Decola da 35, curva direita, perfil da Conde, o pastor da livre alinhamento e decolagem, confirmado? Positivo, livre alinhar e decolar pista 35, o pastor 17. Ok, a linha decola, o pastor 17. 5898 agora. Papa Romeu Lima, cotejamento correto, chame de torre para o táxi, 198.6. Livre acionamento, chame pronto para o táxi, Romeu Lima. Pastor 17 decolado aos 16, controle 119.35, valor. 119.35 é o controle para o pastor 17. Pode ir para o serviço. Certo, irmão. 9960, tá pronto para a cópia? Salvador, pastor 17, decolado da cabeceira 35, está executando o perfil da Conde. Pastor 17 ao controle, contato radar, direto o Conde subindo para o nível 90. Foi direto, Conde da presente, subindo para o 090, pastor 17. O 573. Autorizado 200 para Belo Horizonte, decolada 17, curva direita posta, saída da El Leda via Whisky Ono. Controle 11935, torre 1186, aciona 5573, esse 9960. 90918, o plano é válido até os 45. iniciar táxi e decolagem informe fora do solo, Papa Romeu Lima. Vai, vai reportar fora do solo, Papa Romeu Lima. Solo Web 5898. Último que chamou o solo. Web 5898. Web 5898. Tá pronto pra cópia? Pronto, cópia 5898. 5898 autorizado, Salvador Bonfins, nível 340, decola da pista 17 com voo pela direita. Saída da El, após da El Leda. Após lida direto bridge, um intercepta Zulu 16. Controle 119.35, TOI 119.6, aciona 5537. Uma decolada da 17 na sua escuta. Triplo, Papa Romeu Lima, este é o controle Salvador, meu cordial, visual sempre na escuta, câmbio. Sempre na sua escuta, meu capitão. Vai reportar visual com pouso no Costa Azul. Positivo, um abraço. Um abraço. Decolagem da pista 35, saída da El, Leda, pós Leda voa direto bridge, intercepta para o Zulu 16, 1935 controle, 186 torre, 5537 transponder, pro Web 5898 no portão de número 5. Gente, cotejamento correto, 5890 é para estacionamento. 5898, ciente. Puxa, Mini Solo 1219. Sol, Salvador, bom dia, 4069, assiste a informação, Hotel Campinas 360. Azul 4069, tá pronto pra cópia? Pronto. 4069, autorizado Salvador Campinas, nível 360. Decola da pista 17, primeira curva direita. Saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5576. Utilizado Campinas, nível 360, decola da 17, primeira curva direita, saída da El. Após a El, voa Leda, após Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Controle 1-1-9-35-2-18-6, código transponder 5576. reto e plante ponto de estacionamento azul 4069. Reportarado 4069. Solo Web 5898 no 5 para o pushback acionamento. Web 5890, autorizado push acionamento, chame para o táxi. Autorizado 5898. Salvador, o objeto 67 foi um pushback acionamento no 03.